debaixo do meu colchão. A pulga e o percevejo fizeram a combinação, fizeram a serenata embaixo do meu colchão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era a pulga ou se era o percevejo. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era a pulga ou se era o percevejo. A pulga toca banjo, percevejo, violão. O danado do piolho também toca rabecão. A pulga toca banjo, percevejo, violão. O danado do piolho também toca rabecão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era a pulga ou se era o percevejo. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era a pulga ou se era o percevejo. Também quero rebolar.